Musa Impassível 2, de Francisca Júlia da Silva. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Musa Impassível 2, de Francisca Júlia da Silva. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca, dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca, por este grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa impassível e branca, longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas lançando ao cortejo da aurora o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca. Transporta-me de vez, numa ascensão ardente, à deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente. E onde, num longo olhar eu possa ver contigo, passarem, através das brumas seculares, os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Fim do poema.